O Ministério Público recebeu resposta ao ofício expedido no dia 29 de março, né, no último domingo. A Secretaria de Estado da Saúde foi informado que, segundo os estudos realizados, o número de casos que podem ocorrer sem medidas de restrição do convívio social ou com sua flexibilização podem implicar em esgotar a capacidade do sistema de saúde, em superar a sua capacidade e, portanto, nós não temos resposta, né, às necessidades da população. Portanto, a área técnica, né, ela recomenda ao governo que as medidas de restrição do convívio social sejam mantidas pelo menos até o dia 13 de abril, quando então, né, serão reavaliadas, já que essa epidemia tem sido bastante dinâmica. Diante dessa informação, o Ministério Público vai seguir, né, acompanhando as medidas tomadas pelo governo, né, dentro dos foros dos quais já participa, né, no comitê extraordinário e em outros, e rogando, né, que a área técnica, né, que as decisões pautadas nas melhores evidências, né, em benefício da população sejam observadas.